3265 aos 13, 198, lugar. 198, bom trabalho, 3265. Controle de Salvador, boa noite, Altan 3265, decolou, prefiro ser da El, não se escuta. 3265, boa noite, contato radar, Altan 360, vou direto da El. Direto da El, Altan 3265. Salvador, bom dia, ou Xané 6251? Xané 6251, bom dia, prossegue. Ciente da informação hotel. Autorização para Guarulhos, por gentileza. Atenção, instante a cópia, o ajuste no 011-6251. Gente, no 09. Salvador Guarulhos, 360, para Zulu 94, após conforme rota do plano. Pista 90, curva direita, saída da El, Leda Crat. Controle 119-8, transponder 5457, o 6251. Autorizado Guarulhos, nível 360, upper Zulu 14. Decola da pista 10, curva direita, da El, Leda Crat. Controle 119.8, transponder 5457. Cif, 125-13601, boa. Gente, só informando, a gente está aqui no Pátio 3. Gente. Zorotan 3265 informa em mais 3 milhas, receptor desvio à esquerda da rota magnética 180 por 10 milhas. Está livre do desvio. Ciente, 3265. Yeah. Delta 150, TAM 3, 265. Chamando a Recife, 1265, 3265, bom dia. Oceania 6251, bate carga, posição 9, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, o 62, chegou. Autorizado, chamarei para o táxi, 6251. Oceania 6251 para o táxi, POB 127, alterna Galeão, 4 horas, doutor. Meia 2, tem como ler o táxi em frente, Juliette Alfa, reporte de ponto de espera pronto, fala da Golares. Frente, Juliette Alfa, reportarei no ponto de espera pronto, 6251. Tânia 6251, ponto de espera pronto, 1-0. 6251, a ligada e de decolar, pistão 1-0, variável 3, nós. Livre a linha de colar, pista 1-0, 6251. Zero no bondinho, identifique chegada Bonf, prossegue 2 Lopes Milas no ajuste, reporte localizador. É 251 aos 38, 198 Borealis. 198, um bom dia. Hoje é 6251. Quatro, 1177, bom dia, modulo na 186. E aguarde a cópia para na para Vitória. 186. Bom dia, contato radar, sobre 360, vou direto da El. Positivo, direto da El, autorizado 360, 6251. Comodoro 4177, o senhor tem a sua autorização. Bruno 77, está pronto, cópia? Diga. Salvador Vitória 360, Peruíce 50, pista no zero, curva direita, da Elida Pidev, controle 119, decimal 8, transponder 5467, o azul 4177. Tá. Proa 225, aproximadamente 30 milhas. Livre de giro. 2198. Está livre de giro. Obrigado.